Maringuaça! Até que enfim conseguimos um horário, porque todo mundo tinha folga para gravar um programa. Este é o programa 27 e eu sou o Leonardo Milan. Temos aqui a presença do nosso... Que é o Manche. E aí, como é que tá? Qual é o desempenho do nosso novo equipamento? Cara, tem que aprender a mexer nos botões ainda, que eu não consigo. Mas assim, quando a gente vai gravando, você vai lendo o manual, tá ligado? Já leu, já? Puta que pariu, hein, velho? Hoje temos a presença, infelizmente o Renatão não pôde vir. Liguei pra ele, aconteceu alguns problemas de ordem familiar aí. Então um abraço pra ele, pra Mari também. Temos a presença de três vagabundos aqui, três meliantes. E eles são... Juarez, Judas. Hobbs. Passa o microfone Fernando. Pro cara, mano. Como que é o... Desculpa, eu falei junto. Como que é seu nome mesmo? Fernando. Vocês têm uma banda, certo? Mas vocês têm uma banda. Vocês têm uma banda, vocês têm que falar no microfone. Entendeu? Putrefação bem, cadavérica. Putrefação cadavérica. Não é uma banda, é um bando. É um bando, é um assalto. Bom, antes de conversar um pouco aqui com eles... Você está ouvindo o Maringuaça 27, do blog maringuaca.blogspot.com. Para quem quiser mandar e-mail pra gente, mandar música, sugestão, crítica, uma piada, um poema... Dinheiro não, dinheiro a gente não quer, porque isso aí faz mal, tá ligado? Dinheiro não traz felicidade. Você manda e-mail pra? Não, e-mail não, cara. Se quiser mandar dinheiro, converta em cerveja e mande, tá ligado? mjapodcast@gmail.com. E nesse mês o Maringuaça completa 2 anos. Ah, 27 programas em 2 anos. Dá mais de um programa por mês, cara. Ó, muito mais do que a gente pode fazer, eu diria. Programa passado nós tivemos a promoção, o programa 26 que a gente gravou com o Hospital Doors, que a gente sorteou o CD demo do Flat Black Pack. E quem ganhou, quem acertou a resposta, quem acertou a pergunta... A resposta da pergunta, na verdade, foi o Giovanni, o Steve, esse filho da puta, né? Então tá aí, ele ganhou o CD demo da banda Flat Black Pack. Muitos comentários, muitos não, digamos, alguns comentários sobre uma frase meio de efeito que eu soltei quando eu insinuei que o Marlon era metaleiro e depois virou viado, né? Foi só uma brincadeira que a gente fez na hora, só pra deixar claro aí pra quem escuta não ficar, não insinuar nada, né? Pra atualizar as promoções, a gente tá devendo um CD do Maltro pro Lucão, que a gente vai entregar essa semana. Não existe mais, né? Flávio pode responder melhor essa pergunta. Não sei. Respondeu bem melhor que eu, né? E também tem o Goró Blue, que o CDX vai entregar pro Eric. O Eric chato fica cobrando essa porra aí. Vão fazer, entregar pra ele, fazer ele beber tudo, tá ligado? Em meia hora. Começar aí algumas perguntas pros caras. Qual que é a influência de vocês? A influência de cada um e da banda, assim, questão de som. A minha... Mais perto do microfone. Corpus, Brutality, Sinister, são as bandas que eu mais ouço já há muitos anos. Nossa, umas bandas legais, músicas de amor, né? Sim, tá, romantismo total. E o Robson? Eu, cara, já curto pra caralho mesmo Cannibal Corpse, Vitor Mans, mas fudido mesmo. E o Fernandinho? O Então, conheço mais Sandar Infetos, Cannibal, Dayside. Mais perto. Microfone mais perto. Aí. Ah. Isso não aí. Precisa engolir a mosca, não, mano. Então a mosca tá então. É isso aí, velho. É isso? Isso aí. E o som que vocês fazem, assim, é baseado no, mais ou menos na linha dessas bandas, tipo Cannibal, Die Fetus, essas. É, bem na pegada. Mortician, Six Feet Under, essa pegada. Assim. Qual a classificação do som de vocês? O que seria? Eu prefiro chamar de Death Splatter. É isso que vocês... Splatter, é uma coisa Splatter, que gore. Fica nessa faixa aí. Muitos falam grindcore, assim, mas tá meio pro lado Splatter, assim, por causa mais das letras e tal. E as letras tratam do quê? Falam do quê? No microfone, caralho. Porra, velho. Participação especial. Não deixa atender, põe no Viva Voz. Põe no Viva Voz aí, mano. Vai ter que atender agora. Vai ter que atender agora, mas... Arregou. É a banda mais romântica de Maringá, né, cara? Então precisa ter o Gatinho das AL. De romantismo. O Gatinho das AL. Música. O Gatinho das AL 2, tá? Parece é o Gatinho das Gordões. Não, eu sou o tiozão, velho. Eu sou administro. Dos caras aqui da banda, quem que pega menos mulher? O Ju. Eu. Não, o Juva por ser casado, meu cara casado. É, falar, não o Juarez toca baixo. Ah, o Robson, além de ser o viado da banda, ele toca guitarra. O Fernando toca bateria. E ele bateria, faz back. Faz uns back também, né? E o Juba é o vocal, certo? E, então, inclusive deixar... E por que o Juba não veio? É, o cara trabalha, né, à noite. Tem que sustentar o filho dele. É, o cara é casado, pai de famílias, né? Tem que ganhar uma grana por fora na Colômbia. Outras responsabilidades, né, mano? Deixaram querer ouvir isso aí, né? Será que ele escuta isso aqui? Tem o Juba Cover aqui, ó. Então veio o Juba Cover. Substituto, né? Já fez aquecimento aí e tal, entrar em campo. Dá um... A gente tá falando das letras. Trata do quê? Então, fala meio sobre os temas de terror, sim, filme, essas coisas. Gore mesmo. E quem que faz as letras? Juba mesmo. Tudo em speak English, motherfucker. Só tudo em speak English, motherfucker. É, ele até tem um lance meio novo, assim, as últimas letras que eu vi dele, ele usa um lance meio subjetivo, assim, ele pega uma temática real e joga o gore. Ele deixa em entender, cima, assim, sim. Usa deixa... uma linguagem figurada, assim. Massa. Então fala no microfone. O Robeceta, também tem as moral. O Robson também faz? O que você faz, Robson? Eu não tenho muitas moral não, cara. Só peguei um dia aí, fiz uns bagulho meio cabuloso aí e saiu, mano. Uns bagulho meio cabuloso, mano. Tem um meio de tortura, tá ligado? Esses bagulho assim. E assim, a banda de vocês já tocaram, vocês já... Reparte de cachê, assim, dá pra viver com a banda? Como é que é? Cada um tem seu trabalho, tem uns caras que são vagabundo mesmo, nato aí, ou... Como é que é a relação dessa? Todo mundo trabalha, apesar de metal ser isso, né, cara? Você é ganhar bastante dinheiro e pegar mulher e sair na revista Caras, né, meu? isso é o resumo do que é o metal pra mim. Pegar uma pergunta aqui que mandaram pro Robson. Tô. Que é a parte do... Ixi. Faça você também a pauta do Maringuaça. Nós temos pauta grande. Aqui, ó, Luan, não sei se vocês lembram quem que é esse cara, não. Eu queria saber do Hobbs, como é a história lá com os viadão. Fala aí, Hobbs. Ei, não sei de nada, não. Tá aqui, ó, pergunta do Luan, enviada em 8 de maio. Não sei de nada, não, mano. Ah, como assim não sei, velho? O cara falou, conta aí a história, mano. Não, então, o cara tem mais gente aqui que, né, que viu a situação e aí alguém vai contar, entendeu? É melhor você se defender. Se você não contar sua versão, vai ficar feio, cara. Tipo assim, mano, a gente foi fazer o último show agora em Ourinhos, né? E tava até tocando a primeira banda lá, que eu nem lembro o nome. E nesse lugar assim tinha até uma galerinha em cima, né? É. E tava eu e o Juba lá curtindo o show. Tipo, assistindo em cima, assim? Isso, tipo um camarote, assim, né? Sim, bem de frente com o palco mesmo. E... tinha uns dois travecão do caralho lá, tá ligado? Vocês fizeram sucesso com a galera lá em Ourinhos, então. Não fizeram nada, mano. E aí? Tava lá vendo show de boi e de repente um travecão veio e grudou no meu pau assim, velho. Eu só senti a mãozinha. Tá? Olha só o carinho, você viu, né? Eu senti a mãozinha. Mas você tava tocando? Não, mano. Tava só fragando o show dos malucos. Aí eu só senti a mãozinha, velho. Eu olhei aquele traveco, eu falei, sai, mano, você tá louco? Mas você deixou assim um tempo ou você levou um susto e tal? Eu tomei um susto, né, mano? Não curtiu? Não, ué, velho, travecão, né, mano? Eu falei, mano, você tá marcando? Aí o bagulho pegou e falou, você é viado. Eu falei, traveco eu tô de boa, mano. O que você falou? Traveco eu tô de boa, não sou traveco viado. Traveco eu tô de boa? Eu falei, sou viado não, mas traveco eu tô de boa, tá ligado? Aí os bagulho ficou lá. Atrás ficou quieto. Aí na hora que terminou o show, velho, os caras veio, grudou no meu pau de novo e saiu fora, mano. Eu peguei, empurrei o bagulho e dei um tapão na orelha, tá ligado? Você deu um tapão no cara? Escada e saiu fora, mano. E o travecão catou outros malucos lá, mano. Catou uns caras? Mas tinha um cara chapadão pra caralho, assim, daí do nada o cara acho que não percebeu, ou percebeu e não ligou, o cara encostou na parede, assim, tá mó lá, velho. Com um beijão daqueles de novela, assim. Percebeu e não ligou. Não, e o cara foi levar o traveco pro banheiro e ainda apanhou do segurança, mano. Olha só, velho. Mas o cara, mas era assim, tipo, esses travestis que com peito e tal, parecia mulher, não era um homem viado? Não tem como você ver um traveco com um cara de mulher, né? Mas era um cara realmente travestido. Era travestido mesmo, era total. E nisso, assim, quando o maluco pegou o travecão lá, o travecão foi no banheiro e o cara foi grudado atrás, saiu de cara de lá de dentro, mano. Porque será? Acho que ele teve uma pequena surpresa. Cara. E os camaradas dele filmaram e tiraram foto, mano. O cara agatando o bagulho e os malucos tirando em cima, tirando foto do maluco, velho. Cara, tem na internet um maluco que pegou um traveco na balada e depois os caras zoou, velho. Será que não é mesmo? Isso é uma puta falta de sacanagem. Tá o cara lascando o beijão. Vou xingar no Twitter pra chegar em casa. Come, primeira foto, o cara lascando um beijão, né? Só que a foto é de trás, assim, de costas, do traveco, né? Aí tira uma mais afastada e já tira uma do pé do cara, cara. O cara calça uns 47, assim. Aí depois eu aviso o cara, né? Os amigos dele avisam. Aí pensa num cara, tipo assim, com uma cara de furioso, assim. Eu vou matar a balada inteira, cara. Olha o cara breaco, tá ligado? É, cara, tem umas festas assim, cara, que, ó, eu não aconselho o cara a sair por aí, né, dando uns tiros. Uma mulherada meio fácil, igual esse negócio de festa fantasia, tá ligado? Aí tá todo mundo fantasiado, o cara toma uma, toma duas, vê o cara tá com um lencinho no pescoço, cabelo meio comprido, filho. A barba bem feitinha, mano. E o mais correto é não beber muito pra ficar, né, pelo menos ligado ali, a meia diferença, né? Onde tem volume, né, onde não tem volume e tal. Mas... Então tá explicado pro nosso parceiro ali, a versão de todo mundo aqui. Tá explicado. Nosso nome. Apesar dele ter demonstrado um certo carinho quando ele falou a mãozinha do viado. Isso que eu ia perguntar. Mas na hora, assim, você curtiu ou já foi um negócio assim meio... Já mandei tomar no cu, né, mano? Não, ele chegou na gente mó animadão, velho. Um cara animadão falou... Aí, mano, os travecão pegou lá no meu pau, velho. Isso é um rachando o bico, velho. Mas até eu ia rir, velho. Pô, calúnia desgraçada, velho. Agora é calúnia, mas beleza. Ai, caralho, velho. E outra pergunta aqui, do Rafael Cebola. Ele pergunta pro Trento, que deve ser o Fernando, né? Ele pergunta assim, se todas as músicas que vocês tocam nos shows é de autoria própria. Sim. Sempre, às vezes, tocamos dois covers só e... Então não são todos. Não, é. Quase todos. Quase todas, então. Quase todas. E o que vocês tocam de música cover, assim? Vocês fazem um som? Canibal, Six Feet Under e Mortícia. E música de vocês têm quantas? Vocês já sabem mais ou menos quantas? Ó, no CD tá 7 e tem mais 3 novas. Essas pra sair ainda, então. Essas três novas vocês já tocam já. Sim. Tudo já foi. A quarta tá pra sair já. Uhum. E outras músicas que a gente tá mexendo em ensaio, assim, mas vai demorar mais um pouco. Uhum. E a parte de gravação do CD? Como é que foi? Onde vocês gravaram? Com que condições? Foi no Vox. Lá com o Murilo? É, lá com o Murilão. Faz tempo que vocês gravaram esse material? Foi, a gente gravou em 2008, a gente só foi lançar. Ah, tá atualizado pra caralho esse material, né? É. Na época vocês gravaram nem era essa formação? Não, era a primeira. É, quem que era? O Juarez não tava. Eu, né? Não tava. Era o Igor, baixista, gordão. Você viu esse tipo de coisa que você faz? O cara ficou triste aí, ó. Juarez agora, pra quem tá de fora aí, ó, correndo lágrimas, cara. Lágrimas, você pode ver. Eu sou forte, velho, eu sobrevivo. É, alguns de vocês têm mais de uma banda, né? Faz parte de mais uma banda além do Putrefação, certo? Certo. E quem que é? De qual banda que faz parte? Qual estilo que toca? Ah, eu e o Fernando, a gente participa do Dismal Foresight. Death Metal também. É. E como é que tá o Dismal, assim? A gente tá mexendo material, músicas novas pra gravar de novo, né? E tamo agora, nos últimos dias, nós estamos preparando pra tocar no Open Air 2. Que o Putrefação vai tocar lá também, não vai? Yes. As duas bandas. Fala um pouco do evento aí, quando vai ser, onde vai ser, quem que vai tocar junto. Porra, velho, agora lembrar todas as bandas vai ser brutal, hein? Fala que você vai lembrar, né? Eu lembro de um, rapaz. Então, vai ter o Holder... Flash Grinder de Santa Catarina, o Abomination de Santa Catarina. Essa banda de Santa Catarina, o Foda-se. Abomination, sei lá. É boa, nunca ouvi, cara. A gente, o Dismal Forsythe tocou em 2002, 2003 com eles aqui. Uma puta de uma banda, cara. Death Metal brutal. Aham. Uh-huh. E quanto que vai ser o evento? Vai ser dia 6 do 5, numa chácara... Que 6 do 5, não, rapaz? Tá louco? 6 não, do 5 já foi. Dia ao 5 contrário, do 6. Eu inverti os números aqui. Dia 5, 5 do 6. 6. É, numa chácara próximo, entre Mandaguaçu, entre Paissandu e Água Boa. Mandaguaçu. Já Ô, Fernando, você que tá um pouco mais centrado, você que não tá tão nervoso, passa as informações corretas aí sobre o evento. Então, o evento será na chácara Reino Encantado, dia 5 do 6. Quanto paga pra entrar? Então, velho. Acho então, que é quinzão, velho. Puta que pariu, velho. Eu vou ter que procurar aqui. Procura o cartaz. São R$15 pra entrar. O evento é na chácara Reino Encantado. Reino Encantado. Antes de Floresta ali, antes de Água Boa. Entre Maringá e Água Boa. E Paissandu ali, entre ali. É, entre Paissandu e Água Boa. Fica uns. Vai dar uns 15 quilômetros, eu acho, daqui de. É 30 quilômetros, 40. Da cidade. Ué. Não, não chega a 40 não, cara. Dá uns 20 quilômetros, meio é, verdade, 20. Por aí. Vocês tocaram lá no ano passado, né? Tocamos. A gente abriu o evento lá no ano passado. Então, conta aí como é que foi e tal. Então, caralho. Foi legal pra caralho. É, eu me senti no VAC. No VAC, em um VAC brasileiro, assim. Pô, tocamos à tarde com o sol na cara. Foi diferente, uma experiência nova. Na hora do desmol, o Juariscão tombão. É, você caiu, velho? É verdade, velho. Eu não vi, cara. É, eu... Veloso. Eu, Juarez Veloso, eu levei um tombão enorme no pau, caí de costa, velho. Foi Veloso que levou o tombo lá. Eu achei que era Veloso por causa do goleiro, tá ligado? Não, pior que não. Pior que eu comecei, eu bebi vinho pra caralho, tava muito frio, né, meu? E aí, pô, na primeira música comecei a rodar a cabeça pra caralho, assim, e de repente o chão sumiu, velho. É mesmo, velho? É, eu tentei ficar em pé, não rolou, velho. Cara, acho que eu também tava meio no grau, porque eu não lembro disso aí não, velho. Então, viu? Você nem sabe foi se rápido, deu o cu, né, cara? Ou não. É, isso aí a gente lembra, né, cara? Porque no outro dia a gente sente, né? Como não doeu, então não rolou nada. Então tá, então enquanto vocês lembram alguns fatos aí, a gente vai procurar os dados corretos aqui sobre o evento, tá ligado? As bandas que tocarão lá. E daqui a pouco a gente volta. Eles vão escutar agora um som da Inimitável Fábrica de Gips. Dando um look nos automóveis. no drive-in, devorando X saladas. Onde cê tá, meu bem? No bar que tá fechando, empilhando cadeiras na beira da praia, babando pro velho hidrante os velhos filmes de Lauro e Hardy. Ou será que cê tá levando um lero com as feiras nas exposições? Bloco 2 do Maringuaça 27. E teve um pessoal, Juarez, que pediu pra você falar que, como você é um cara já mais experiente das antigas, isso que ele quis dizer, tio. É que, como o Cláudio colocou aqui, já que o Tribus está completando 14 anos, uma coisa legal pra pauta seria falar um pouco sobre a história do bar e do Juninho aqui em Maringá. Com certeza o Juarez poderá falar sobre isso também. Essa parte do Juninho, sim, do bar, a gente vai focar um pouco mais no dia que a gente gravar com o Júnior, né? Faz um pouco mais de sentido. Mas já que estamos aqui, né, com o tiozão do death metal maringaense, pedi pra você contar algumas histórias e até na pegada aí o Juarez trouxe um material bem bacana pra gente, que já tá, faz parte do teaser aí que a gente já soltou antes de soltar o programa em formato áudio. Então, Juarez, eu queria que você contasse um pouco mais, sei lá, alguma coisa, alguma história, qualquer merda, velho. O Tribão faz parte da vida de metal de todo mundo de Maringá, né, cara? Todas as bandas aqui tocaram no Tribus e a gente já tocou em outros lugares por aí. A gente vê, assim, a falta de estrutura. O que falta de estrutura na região sobra no Tribus, né? Uhum. Todo mundo que vai organizar um evento por aqui tem equipamento, segurança, tem tudo que precisa para fazer um show, tem no Tribão. Uhum. E isso devia ser valorizado pelo pessoal. E essas fotos que você tem nesse álbum aqui, que você emprestou pra gente, é de quando? 97, 98. Lá na Casa Velha, né? Na Casa Velha. A lendária Casa Velha. O Rodrigo, o Gilson careca. Mano, nem. Quem que é esse batera que tá aqui, Juarez? É o Vagnão, né? Que tocava no Duende na época. Puxa, nunca nem conheci esse maluco, velho. É, o cara tocava pra caralho. Hoje ele tá com cabelo curto. Ele tocou no Pacto recentemente. Ah, ele continuou na ele pegada. Continua. Mas ele é lá de Londrina? É de Londrina. Faz tempo que eu não vejo o cara, não sei se ele tá morando em Londrina ainda, mas ele é de lá. E qual foi a maior presepada que você já viu no bar? Porra, cara, andou rolando umas tretas, assim, umas brigas. Uma vez saiu uma briga lá com uns malucos bêbados lá num show do Fresh Grinder, cara. Foi brutal. Isso aí é Fresh Grinder que vai tocar. Fresh! Lá. Flash! Fresh Grinder! Fresh Grinder que vai tocar também com vocês lá no Reino Encantado. Exato, no Reino Encantado. Oi? Parece as músicas do Daniel. É, o Reino Encantado. Meu Reino Encantado? Então, mas o Tribão, quem frequentava naquela época lá, vai se lembrar da batata do Ivan, meu. O cara fritava batatinha e metia queijo ralado, ficava o maior cheiro de chulé no Tribão. essa não podia deixar passar, cara. Ai, cara, e você comia dessa batata, mano? Não, eu... Ah, fala a verdade, Jareis. Eu só bebo e pouco ainda, né, meu? Com exceção do Reino Encantado do ano passado, né? Que foi preservado. E como vocês veem a cena de metal aqui de Maringá hoje? Assim, do que... Se ela tá no melhor momento, se já teve um momento que já foi mais significante? É, eu acho que entre 2002 e 2005, assim, foi bem mais forte. Hoje ela tá se reerguendo de novo. Eu acho, assim, que em breve, assim, vai voltar a ficar forte. Uhum. As bandas estão por aí, mas algumas estão paradas, né? Outras estão procurando espaço. Tem umas bandas, assim, que vocês dariam destaque aqui em Maringá e tal? Então, o Roder é uma banda que foi longe, né? Eles conseguiram e estão indo, né? Os caras conseguiram um espaço pra fora de Maringá. Os caras já fizeram turnês por aí, né? Uhum. Mas Maringá tem muitas bandas boas, né? É um bom lugar pra se curtir o metal. É, ué. E vocês têm plano pra gravar um material maior, assim? Tem previsão e tal? Como que é? Como que tá sendo a tiragem? Quem quer comprar o material de vocês, onde compra? Com quem compra? Tem camiseta? O que que tem? Ah, material é só procurar a gente aí, que a gente... E-mail de ninguém? Telefone, nada, né? Não, tem um e-mail, MySpace... É, tá tudo aí pra baixo, né, linkado, né? Depois você vai me passar isso aí que eu vou colocar aqui no link, quem quiser adquirir o material, que a gente vai colocar pra tocar daqui a pouco. É, CDs, camisetas, é o que a gente tem. Autógrafo também vocês vendem ou vocês camisetas? Autógrafo. CDs, camisetas, né? Oi? O material que a gente tem. Quanto custa a camiseta da banda? A camiseta 15, o CD 5. 5 é o CD? 20 CD e a camiseta. É, esse aqui é pra gente sortear, né? É. E o Murilo pagou alguma coisa pra vocês pra colocar aqui, Studio Vox aqui? Não, a gente nem perguntou pro maluco. Tá aqui, ó, MySpace Putrefação, é myspace.com/putrefação. O e-mail é putrefaçãocadavérica@gmail.com. O telefone pra contato, deve ser o telefone da casa de algum de vocês aqui. 3266... Vai passar trote não, filha da puta. 3265-5496, da sua casa, Fernando? Não vou falar. Então quem quiser aí, ó. Tá. Quem quiser ligar de madrugada, acordar o cara agora no inverno aí, ó. Eu vou atender, já vou saber o que é já. 3 horas da manhã, tá sem nada pra fazer? Pega o telefone, manda aquele 9090-3265-5496. Não é. Esquece. Ou 99895814. É seu também? Não. Pode ligar ou não? Não, pode ligar aí. Não, e fazer qualquer horário. Comprar isso. Não, se quiser comprar não, acima véio. De o cara tem de 10 CDs assim, pode ligar até de madrugada. Calma, ninguém vai ligar não, velho. Não. É mentira, eu vou mandar um programinha, tá ligado? Todo dia 10 pras 3, tá ligado? Vai mandar lá o 9090 na casa do cara. É, qual foi o melhor show de vocês que vocês já fizeram? Eu acho que o último aqui no Tribão foi o melhor, velho. Dia 17 que a gente lançou o álbum. Fala bem a verdade, eu tava lá, cara. Mas eu não vi um minuto junto. Ah, porque eu testemunhei a tua ausência lá, velho. Eu sei lá fora, você tava lá alcoolizado, lá no fundão. Eu sou um cara sincero, né, velho? O cara apoia as bandas totalmente. Eu apoio, velho. Eu tava lá, eu já vi tantas vezes o show de vocês, tá ligado? E uma vez a mais, a mas vez a menos. Mas o melhor você não vê. Justo o melhor, véio, cara, você lá. Perdeu. Cara, ganhou um CD ainda, véio. Essa bicha louca. Ah, velho, vai. Pior. Acho que pelo som, tava legal, tava dava bom. Pra ouvir tudo. As bandas também que tocou junto era legal. Mas eles tocaram antes. É, teve uma briga exato, lá. Exato, velho. Exato, é. E cuidaram o monstrinho, mano. Sacanagem, né, cara? Aquele careca lá. Meu Os cara nem é daqui, mano. Ah, mas o cara que bateu nele não era careca, era? Acho que era, mano. É pelas informações que me passaram. Ah, foi um dos dois. Foi o bater ou o outro. Então, culpa pros dois, né? Não, eu não vi a treta, não vi o motivo. O monstrinho ainda tava quebrado ainda, né, velho? Exato, chegou metendo a porrada. Foda, né, velho? Mas quem é... Aquela todo coisa, mundo já se fraga como que é o monstrinho. Não, bater em bêbado já não é uma coisa difícil, né? O cara com a perna quebrada ainda. Mas o monstrinho tava bêbado, velho. Aquele dia ele tava. Aquele dia. Aquele dia. Eu, pessoalmente, nunca vi lição, né? Eu já vi lição, cara. O monstrinho, uma figura aí do rock também. Olha, velho, a gente podia trazer ele aqui, né, velho? Ia dar um programa muito louco, nossa, né, cara? Microfone aí, velho. Porra, velho. Os caras aí, ó. Agora você vai ficar de cara só porque eu da 3265 lá. É, vamos colocar um som da banda aí pra tocar que vocês escolhem aqui do CD. Ah, velho. Você conhece a banda, você escolhe. Não, não tem dessa não, velho. Vocês são da banda, vocês vão escolher, já. É, ué. Ah, fala aí. Tears of Torments. Qual? A última aí. Treasury of Torments. Yeah. Então com vocês, Putrefação Cadavera com Treasury of Torment. Terceiro bloco começando agora. Eu pedi pra vocês contar a história do show de Apucarana aí. Putz, cara. Mas não rolou, cara. Que história? Não rolou. Não, então. Ah, é, o show não rolou, né? Não rolou. É. Então por que que não rolou? É, o cara teve problema lá com a organização em relação ao lugar, equipamento, alguma coisa rap. Assim. E aí ele tá procurando um outro lugar agora. Então, mas parece que tinha um dos caras da banda que não sabia que o show tinha sido cancelado. O cara ficou esperando. O vocalista não ficou portão, sabendo, mano. O cara não ficou sabendo. Ah, os caras que não avisaram o cara. Em cima da hora o maluco pega e liga. Ah, mano, cadê vocês, mano? Tô esperando vocês aqui, mano. Fazia quantos dias que tinha sido cancelado? Uns 15 dias apenas. Já fazia duas não, semanas. Não, 15 não, cara. Foi menos. Não, foi uns um vacilo 14. E o mancado. Cara já tinha levado a mulher. Nada, aí o cara deixou a mulher ir sozinha no casamento, né? A mulher deve ter ficado feliz pra caralho com a gente. O cara matou o trampo e tal. Ele e deve estar tá feliz de com a gente. Inclusive, ele não veio hoje. Eu espero que ele tenha ido trabalhar, né? Ah, ele deve estar tá feliz pra caralho com vocês. Vocês vindo gravar programa sem o cara, vocês estão excluindo esse cara aí, velho. Agora eu vou pegar aqui e fazer o sorteio do CD que vocês trouxeram. Porque um, tá ligado que é meu, né? Que não é. Agora a gente vai sortear pro pessoal que mandou pergunta aí. Tivemos 50 perguntas, selecionamos algumas mais interessantes, tipo a história do Traveco, que eu sabia que era alguma coisa boa, tá ligado? Mas segura aqui o microfone. Vamos ver quem vai ganhar aí. Essa lenda aqui é massa. Vamos ver quem vai ser o azarado aí. Claudinho, mano. O Claudio, olha, que filha da puta, velho. O Crau, então, acaba de ganhar Claudio. O CD. Olha, dá pra entregar hoje, vocês vão lá no Tribão hoje? Sim, sim, certeza. Então, dá pra entregar hoje, já vou deixar com você então, velho. Aí a hora que você for entregar, você me chama pra gente tirar uma foto lá. Ah, pode né? ver. Catalogado. Cláudio aí, pessoal colaborando com a pauta do programa. Acabou de ganhar um CDzinho dos caras aí, ó. Bonitinho. Teve o azar. Pedi pro pessoal aí mandar os abraços, considerações finais aí. Alguma coisa pra mãe, pro cachorrinho. É um filme nós, Galvão. Tá no microfone, né, velho? Mandar um abraço pro Juba aí, que não pôde vir hoje aí. Deve estar fazendo um programa. Nós estamos... Os caras depois de dar uma excluída. Depois da bancada lá, nós depois da bancada aí. Fazer uma média, né? É, abração aí pro Juba. Cara, gente boa pra caralho, velho. Juba na balada. Juba na Colombo hoje, né? É aquelas montagens que você faz no Orkut lá, você tá fazendo ainda, as fotinhas que você coloca no Orkut com a banda, de Power Ranger, essas coisas aí. Não, essa aí não foi eu que fiz não, de Power Ranger foi o japonês. Mas você parou de fazer, como é que é? Ah, tá da fazendo? Banda sim. Só ele fez uma massa essa semana aí do sorveteiro no Bidiz, cara. Ele parece o Robin do Bidiz. Acho que esse Robin morreu já, né? Morreu. Eu acho que é o do chapéuzinho, né? É o do óculos azul lá. Tá no seu Orkut aqui? Tá. Foi sur... O japonês já tocou com vocês na banda, né? O japonês tocou. Ele tocou num evento, ele tocou contrabaixo. Depois, quando o Hobbs ficou fora um tempo, ele tocou guitarra. Ah, mas esse aqui não é o Juba, é o Fernandinho, mano. De Bidis, porra. É o sorveteiro. Ah, tá. Eu achei que era o Juba que você tinha colocado aqui. É o sorveteiro, mano. Aqui o Juba na praia. Vai pegar onda com a mesa de passar roupa, mano. Cara, essa ficou ruim, boa, cara. É de furo, velho. Então tá aí registrado, abraço pro mano Juba aí. Xará, né? Leonardo também. Juba e Leonardo. Quem mais aí? Só isso, a banda inteira manda um abraço pro Juba e só. Fazer média com mais ninguém. É, a gente é meio antissocial, mandar um abraço né, pro né? Juninho lá também, sempre dá uma força lá. São meio punk mesmo, né? Tem uma data, tem uma outra também? Data, a gente vai tocar no Tribão dia 10 de julho. É, tá confirmado. Tá em andamento ainda. É, mas é... Só reservaram a data ou já tem alguma outra banda que vai tocar já? É o Vitão que convidou a gente, então provavelmente... Provavelmente vai ter um monte de banda de um grind. Um monte de banda. Né? Posso mandar um salve? Pode. Pá. Mandar um salve pro Vitão, mandar um salve pro Fernandinho Sorveteiro, pro Alisson. E pro Fravão, que tá sempre com a gente aí, o Fravão aí, ó. Aí, o... Que veio hoje de cameraman, né? É, o chupeta de cameraman. Da banda. É o chupeta da banda. O Fravão sempre tá de cameraman com a gente aí. Meu irmão, cara, me conhece? Igualzinho aí. Valeu, mano. Boca aí, Fravão. Ele tem vergonha, fi. Ih, rapaz, eu montei uma banda, eu entrei numa banda com o cara, demorou uns 3 ensaios pra ele falar, e aí, tá ligado? Ih, mas será que esses caras ensaiam mesmo, velho? Você ensaia na casa do cara, assim, tá ligado? O cara era meio autista, sei lá, né? Sentava e só tocava. Que diferente. Foi, mano, eu acho que esse cara é meio mudo, tá ligado? Demorou uns 3 ensaios, o cara já... Aí começou, e aí, tá ligado? Cara de Londrina. Puta que pariu, véi. A gente perdidaço lá em Londrina, as mulheres nossas foram fazer concurso lá, né? A gente perdido, a mulher precisando chegar no concurso na hora. Aí paramos no semáforo. Eu falei, véi, chegou na hora, tipo assim, que você tem que se rebaixar. Você fala assim, não, vou perguntar pro cara do carro do lado, né? Eu no banco de trás, baixei o vidro assim. O casalzinho no carro do lado, falei, ô véi, onde que é a rua tal? Aí o cara virou pra mim. Não, velho, só quero saber onde é a rua tal. Vai tomar no cu, velho. Sendo domingo à tarde, não tem ninguém na rua. Para um carro do lado, o cara é surdo mundo, velho. E a mulher dele também, tá ligado? Ai, mais meia hora de perdição pra encontrar o caminho. Vai mandar um abraço pra ninguém, mano? Você ainda tá tentando ser o fodão, né? Fala a verdade. Mandar um abraço pra patroa. Me aguenta faz 7 anos já, coitado dela. Outro meu irmão que dorme comigo roncando igual um porquinho, por sinal. E acho que é só. Manda aí um abraço pro pessoal que colaborou pra elaboração da pauta do programa 27. A gente espera que os próximos tenham uma colaboração ainda maior do que os cerca de 50 pessoas que colaboraram com o programa. E é isso aí, continuem ouvindo, continuem divulgando, um abraço pro pessoal que divulgou. Ah é, tem a participação que, é, nossa no programa da Zombie na rádio da UEM com o Andy, mandar um abraço pra ele também. Isso já foi, já passou na rádio já. Daqui um dia ele joga no ar e a gente coloca linkado aí. É, um abraço também pro Rafael da Inimitável. E acho que é isso. Até o próximo. Falou! Coloca a foto aí. Eu aí, que... ó. Na paz, hein, sorveteiro. Eu vou colocar essa foto aí no tópico, sorveteiro, tá ligado? Sorveteiro viking? Ô, mancha, te... Isso aqui é o amor. Essas coisas, cara. Essa do peido aqui é muito foda. E o Doni, como é que tá? Então, o Doni tá em Guaianazes lá. Como que é mesmo que a gente chamava ele, ô Flávio? Bilisca. Bilisca. Isso mesmo, olha lá. Ô, mano, vocês vão lembrar disso, velho. Ah, Bilisca. Pô, naquela época eu era pequeno, né, mano? O cara aceita ainda, tá ligado? Ah, então foi ontem, então. Ah, ontem o caralho. Como é... Aí vem, ó. Cuidado com suas travecas aí, ó. Puta que pariu, velho. Tá foda hoje. Falta do álcool, que não faz, né, velho? Que eu ia pensar... Mano, claro os detalhes. Conta a história da câmera aí, hein, mano. Não, velho, eu não tenho câmera. Fala que é da irmã. Eu sou um cara sem câmera. Aí peguei emprestado da minha irmã. Pode mandar ver? Shake it, shake it like I'm on the one picture. Sugar, shake it, you know what to shake it.